crer, é o Pablo. Ai, ai, ai. Acorda, povo, aconchego chegou. Rádio Aconchego. É isso aí, galera, posso falar. Mais um Poeira Criativa rolando, mais uma terça-feira sendo iluminada pelas nossas vozes na Zona Oeste, no mundo e na Via Láctea. Gus, boa noite. Boa noite, Teteu. Boa noite, país. Boa noite, Ensino Médio, Recife, aqui desde Rádio Aconchego, o oitavo programa de Poeira Criativa. E não sei, acho que é bom falar de que estamos aqui na rádio, hoje terça-feira, às 20 horas, com uma convidada para o programa, outra convidada está aqui ao nosso lado, não sei se ela vai querer falar, mas são duas mulheres lutadoras, guerreiras, que estão aqui conosco hoje. Massa, lembrando que a gente está online no stream através do nosso blog, vocês podem nos encontrar, que é o radioaconchego.wordpress.com. A gente também está, em breve estaremos novamente no ar aqui pelo FM, na Zona Oeste do Recife, no 88.1, salvo engano. E hoje teremos, como sempre, uma entrevista gostosa, teremos também aquela agenda cultural, que essa semana foi um pouquinho mais difícil, porque aparentemente a cidade está... Acho que o feriadão, a galera pensando mais na praia, mas vai rolar. Então, primeiramente, apresentar a nossa convidada. Ju, dá um olá aqui. Olá, boa noite, galera. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha paixão pela poesia de Hilda Hilst e recitar um pouco, né, e compartilhar um pouco com vocês, ouvintes. Beijão. Massa. Ju... Então, aproveitando que a gente sempre pede para a gente trazer, para a convidada trazer algumas músicas para a gente ouvir, então eu queria que você apresentasse a nossa vinheta. Qual é o nome da nossa vinheta? Trocar Ideias. Então, bota a vinheta, Gus. Troca de ideias no Poeira Criativa. Bem, Ju, já iniciando então um pouco esse papo gostoso, Tu fala um pouco que vai trazer, compartilhar com a gente um pouco da tua paixão por Hilda Hilst. E também sua paixão pela poesia, né? Eu imagino que uma coisa não tá separada da outra. Então eu queria que antes de qualquer coisa, tu falasse um pouquinho pra gente como foi a tua trajetória, a tua relação com a poesia na vida. Talvez seja um pouco clichê eu falar assim, porque por ser um estudante de letras, né? E gostar muito de poesia, mas a minha paixão em especial por Hilda Hilst. O que essa poesia, o que essa poesia nos traz como mulheres, assim. O erotismo, a sexualidade aflorada nas suas poesias. Eu acho que de uma forma sem pudor, não sei, o que ela faz, assim, o que ela nos traz. E eu queria também recitar um pouco, até para ilustrar um pouco a quem está ouvindo, assim, um pouco quem é Hilda Hilst e o que ela pode nos trazer. Massa, então vamos agora para a nossa primeira declamação da noite. Faça o favor, Ju. Essa poesia é do desejo. E por que haverias de querer minha alma na tua cama? Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas, porque era assim que gostávamos. Mas não menti gozo, prazer lascívia. Nem omiti que a alma está além, buscando aquele outro. E te repito, por que haverias de querer minha alma na tua cama? Jubila-te da memória de coitos e de acertos. Ou tenta-me de novo. Obriga-me. Eu queria, desde minha ignorância, perguntar para a Xu, né? Rapidamente, uma apresentação de Hilda Hirtz, que eu não conheço, não sei se ela ainda vive ou não, ela está morta, é contemporânea nossa. Quando é que foi escrito essa declamação do desejo que tu falasse? Só para as pessoas que desconhecem, que não sabem, tipo, eu sou um dessas pessoas, gostaria de saber. Hilda Hirtz, ela é de São Paulo, no caso, cidade de Jaú. E essa poesia que eu trago aqui para compartilhar com vocês é de 92. É de uma coletânea, de uma obra poética dela que é Do Desejo. E ela foi muito, acho que década de 60, ela foi muito, assim, veio ao nosso, aquém da literatura, né? Ela veio, assim, para se mostrar um pouco. E com suas temáticas, muitas vezes, para a época, por ser uma mulher da frente do tempo, vamos dizer assim, falando de sexo nas suas poesias, de uma forma muito assim, de até tem pessoas que falam eróticas ou até pornográficas, assim, muitos a intitulariam, eu acho, creio. E acho que é isso que eu tenho que falar um pouquinho dela. É, massa, Ju. Quanto... Tu declama essa poesia, eu estava tentando aprender um pouco do que ela estava querendo dizer. E ela é como se ela falasse a questão da alma, o que haveria de querer minha alma na tua cama, mas ao mesmo tempo essa alma tem um recheio, né? Tem uma coisa do corpo mesmo, da carne, da sensualidade. Ela diz, mas não mentir, gozo, prazer, lascívia, nem omitir que a alma está além, buscando. Né? Ela é como se ela não é. Ela não é aquela imagem da alma pura, que eu acho que é uma imagem muito ligada à ideia de mulher, assim, ideia feminina, aquela coisa casta. Mas ela também não abre mão disso, assim, mas ela. Como se ela também vai fundo na sacanagem, assim, acho que tem essa sensação. É um conflito, creio eu, assim, sobre. O ser alma e ser corpo, desejo. Acho que aquele. Ela traz, assim, nas poesias coisas bem conflituosas com. Como eu repito, os nossos pudores. Porque ela fala assim. Que haverias de querer minha alma na tua cama? Aí ela coloca. Disse palavras líquidas, né? Que se vão, são rápidas. Deleitosas, ásperas, obscenas. Porque era assim que gostávamos, né? Então, ao mesmo tempo, eu queria algo além, a alma, algo superior, assim, acho que talvez, não sei se seria essa palavra, mas queremos sim aquelas coisas obscenas, aquela coisa lasciva, aquele imediatismo que queremos. Eu acho que, pelo menos assim, é a leitura que eu faço dessa poesia, que eu poderia fazer. E outra coisa, estamos aqui com uma amiga também, né? E eu também acho que eu queria chamar uma companheira também para recitar. Mais um trecho dessa poesia aqui, do desejo. Acho que seria importante partilhar isso também com a companheira e amiga. Boa noite, meu nome é Maria Augusta. Colada tua boca a minha desordem, o meu vasto querer. O incompossível se fazendo ordem. Colada tua boca, mas descomedida, árdua. Construtor de ilusões, examino-te sôfraga, como se fosses morrer colada à minha boca, como se fosses nascer, e tu fosses o dia magnânimo, e te sorvo a extremada luz do amanhecer. Com Hilda Hirtz, foi a primeira vez que tu tivesse um contato com a poesia de um cunho mais erótico dessa forma? Sim, eu creio que sim. Hilda Hirtz, e eu acho que tem outra poetisa também, paulista, Marina Colasanti também, que é temáticas bem feministas e eróticas. Mas eu acho que eu posso também ver aqui algo, de repente, e partilho aqui com vocês. Mas acho que Hilda Hirtz foi a ponte, assim, para outras poetisas. Acho que ela foi a grande referência. Massa, então vamos partir para a nossa... primeira pausa da nossa programação musical. E aí a primeira música que Ju pediu pra gente dar o play hoje é de Maria Paula Godoy, que se chama Mambembe. Então, por que essa música, Ju? Como também eu sou uma apaixonada também pela música latino-americana, e eu escolhi algumas cantoras mulheres, né, da América Latina. Maria Paula Godoy é uma argentina, assim, apaixonada pela música brasileira, e que ela faz adaptações de músicas em português para o espanhol. E ela é muito apaixonada por Chico. Aí eu quis trazer essa música, Mambembe. Enfim, partilhar com vocês, compartilhar, no caso. En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando, en boca del pueblo, cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal, esclavo evadido, cuando perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando, en boca del pueblo, cantando, poeta, payas, pirata, corrisco, errante judío, durmiendo en la calle, no es nada, no es nada, este mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando, en boca del pueblo, cantando, yeah, yeah, yeah, yeah, ta ta ta ta. En circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando, en boca del pueblo, cantando, poeta, payas, pirata, corrisco, errante, judío, durmiendo en la calle, no es nada, y este mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando, en boca del pueblo, cantando, então a gente continua aqui com Ju, com Ju e com Magu, conversando um pouco sobre poesia, sobre mulheres escrevendo poesia, sobre uma mulher específica escrevendo poesia, que é a Hilda, né? Hilda Hirst. Então, Ju, antes de mais nada, vamos declamar mais uma e a gente segue conversando? Olá, o nome dessa poesia é Sonetos Que Não São. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser, amor, aquela que muitas filhas te deu, casou donzela, e à noite se prepara e se adivinha, objeto de amor, atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera, à noite como fera se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra e ter a face conturbada e móvel, e a um só tempo múltipla e imóvel, não saber se se ausenta ou se te espera. Aflição de te amar, se te comove, e sendo água, amor, querer ser terra. Por que essa, Ju? Maria, Essa eu acho que é meio conflituosa no sentido quando ela se fala esse último soneto, esse último. Quando ela fala, e sendo água, amor, querer ser terra. Aquela coisa de ser água, né? De ser líquido, de ser, acho que, rápido. E terra é uma coisa que afinca, enraiza. Fertilidade, né? Eu acho que fica um pouco um conflito nela mesma, assim. De sendo água, mas ela quer ser terra, né? Algo líquido, que ela fala de amor líquido, assim, fala de uma coisa efêmera. E terra, aquele, eu acho que é uma coisa mais afincada, enraizada. Acho que é um conflito nela mesma, assim. E acho que em todos nós, enquanto seres humanos, eu acho. Massa, Ju. Eu queria te perguntar como, tentando puxar assim, essa experiência tua enquanto mulher, e a experiência de uma mulher ler o que outra mulher está escrevendo, né? Que no caso Hilda, né? Na verdade. E que me parece que ela... O que ela traz, algumas inquietações, como tu estava falando, a questão do erotismo, da sensualidade. Alguns desses conflitos que eu percebo nessa poesia, de a quantidade de coisas que ela queria ser, né, que ela está buscando, tentando ser, e como se houvesse um conflito que não, ela é somente o que ela é, enfim. Então, eu queria que tu comentasse um pouco se é que isso é verdade. Mas se ao ler Hilda, tu sente que isso mexe um pouco com o teu aspecto feminino, com o teu aspecto de mulher, assim, na vida? Pronto, outro trechinho aqui que ela fala, que acho que retomando o que eu falei anteriormente, que é a aflição de ser água em meio à terra, né? E ter a face conturbada e imóvel. E a um só tempo, múltipla e imóvel. Eu acho que Hilda, assim, ela, eu me identifico, acho que nas suas palavras, que eu acho que ela escreve o que... Assim, não eu como eu queria escrever, não é isso. Mas de me identificar nas suas palavras. Quando ela fala, nós, a aflição de ser água em meio à terra, assim. A gente sabe que as coisas são, na nossa vida são tão efêmeras, assim. E meio à terra, né, assim, perdidas. E quando ela fala assim, há um só tempo múltipla e imóvel. Não sei, acho como se estivesse imóvel a tudo isso. Assim, não sei, assim, eu tô meio perdida assim, ao explicar, mas assim, eu acho que eu me identifico na sua escrita de mulher, de... Eu não sei se na época ela se intitulava... Acho que não, se intitulava como feminista ou tudo isso. Mas ela... escrevia o que para muitos na época era assim, entre aspas, feio, era pornográfico, né? Tipo, eu acabei não lendo temáticas tão eróticas assim, de narrações, enfim, tão erotizadas assim. Mas eu me identifico plenamente assim com sua poesia, enquanto mulher. Eu acho que muitas mulheres também se identificam também, se veem nas palavras assim, na poesia dela. Não sei se eu soube concatenar as ideias assim, mas enfim, é isso aí. Não, tranquilo, Ju. Tu acha que o amor enquanto... Tu acha que o amor tem necessariamente algo de erótico? Se o amor tem algo de erótico. O amor entre um homem, uma mulher, seja duas mulheres, dois homens, assim, o amor, vamos dizer assim, que se envolve sexo em si. Tem erotismo, tem o erótico, sim, tem o pornográfico, tem nossos desejos, nossos mais, assim, profundos e, assim, de libertações. Tem, sim, nossa carga erótica. E é isso que a poesia dela traz, assim, além do amor, da idealização, do, né, do lírico, do, né? Tem a parte erotizada mesmo, assim, sem, de amar sem pudores, sem amarras. Acho que eu diria isso, assim. É, e eu acho que a partir do momento que você expõe, você liberta, né? Eu sinto um pouco isso, assim. O erotismo que tá sempre lá, mas não se fala. E quando você fala, ele pode ser exercido de forma plena. E a própria parte idealizada do amor, acho que ela também acaba ficando mais forte também, mais firme, eu acho. Como se o erotismo também fosse essa terra, né? Que a água pode circular. A gente parte para o próximo som. Então, próximo som que vai rolar é Mercedes Sosa, que é uma artista argentina. Uma música chamada Zamba para Olvidarte. Zamba, eu fiquei sabendo. Desculpa, Tete, eu vou falar em espanhol. Vou tomar agora a posição do microfone, né? Vou falar em espanhol como é que é o nome. Zamba para Olvidarte. Mercedes Sosa, seria bom, né, de novo a pergunta para a Xu de por que motivo você escolheu, aí com uma mistura de portunhol, escolheu esse som. E é bom saber que samba, esse samba, não tem nada a ver com o samba brasileiro. Vocês não vão ouvir uma batida para mexer as cadeiras, não. Vão ouvir um som bem tranquilo. O samba é uma música tradicional da Argentina, folclórica, com um rasgueo no violão, com um violão predominante e bem tranquilão, assim. Então, vai ser diferente a ideia de ouvir um samba carioca ou samba daqui, né? Por que escolhi essa música? Mercedes Sosa é uma cantante argentina que eu tenho uma admiração, assim, porque a música de Mercedes Sosa tem uma carga identitária muito forte, assim, da questão indígena na Argentina, assim, ela carrega, traz isso para as canções dela, de luta, e ao mesmo tempo as letras, como essa Zamba para Olvidarte, é uma canção de amor, né? E, enfim, eu me identifico muito com a música, assim, eu acho ela linda. Não sei, acho que depois um pouquinho da música a gente pode escutar um pouco a letra e posso comentar um pouco, assim, mas é linda, assim, a canção, e eu dedicaria, assim. Enfim. Tu saberia dizer agora do que trata um pouquinho a letra, só pra quem ouvir já ouvir no clima? Não, ela fala, essa canção é, como fala, Olvidarte, né, para esquecer. Para esquecer esse grande amor, assim. Como se ela tivesse, como se fosse uma fórmula que ela possa esquecer desse amor, mas ainda assim ela não vai esquecer. Ao final de tudo. Se recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor. por no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé que venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Me vieram muitas imagens, assim, na verdade. De ter poeira criativa que inspira, né? Poeira criativa que coloca um brilho, que abre portas, que sacude, assim. Que a gente olha pra uma poeira que tá lá, parado, que não é nada, assim. Mas o olhar diante daquilo, a gente pode ver uma constelação. Entendeu? Poeira criativa é muita coisa. Poeira! Poeira criativa. Ocupando os corações dos nossos... Simbora, galera, agora para o quadro das massas, o quadro favorito, o quadro do amor, 60 por 1, da Playgus. É de Calle 13... Latinoamérica, que é a letra da música que me inspira muito. Fala da luta das pessoas que são sem terra,

Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Agenda cultural, blá, blá, blá. Vou mandar real que Gus tá pensando em mudar essa vinheta. Tá chateado, tá achando ela feia, inconveniente. É isso, Gus? Com certeza, galera. Não gosto não dessa tiração de onda que fizeram com minha pessoa. Então, começando com essa agenda cultural que tá difícil. Final de semana santa. A gente recomenda, saia da cidade, vá-se embora para algum canto, praia, qualquer praia, parque, praça. Saia daqui, abandone Recife, abandone a cidade, por favor. Essa é a primeira recomendação para final de Semana Santa. Para amanhã, 23 de março, que é o aniversário da minha melhor amiga que está na Índia, eu quero mandar um cheiro grande. A partir das 14 horas, Diálogos Brasil-África no Dia Internacional do Combate ao Racismo. É um evento que já começou na segunda-feira 21, que foi o dia de combate ao racismo. Mas amanhã vai ter, a partir das 14 horas, biografias, memórias coloniais e legados pós-coloniais com a professora Margarida Paredes, que é pós-doutoranda da Universidade Federal da Bahia, com mediação da professora Elaine Vieira, para falar sobre essas temáticas na sala de seminário do PPGS, segundo andar do CEFIX, aqui na Federal. Uma temática meio, pode ser até meio chata para os ouvintes, mas é interessante falar de pós-colonialismo em um marco de um diálogo entre Brasil e África. Outro evento TTU. No Teatro Apolo, nós teremos na quarta-feira, amanhã, às 15 horas, né, às 3 da tarde, um espetáculo chamado Dois. É dois ou é segundo, Gus? Dois, né? E transporte humano. Então, é uma apresentação que vai que está trazendo essa reflexão entre a questão do transporte, um transporte humano. Então, é uma montagem que é um divertido encontro entre dois personagens, um ilusionista e uma clown, Alice. Aí vai ter combinação entre teatro e circo. Né? Então vamos ter números de mágica, ventriloquismo, malabarismo, com interação com o público. É a companhia Il Bianconiglio Circo Teatro, é o nome da companhia que está realizando. E as sessões terão início às 15 horas e vão contar com serviço de Libras. Né? Então, audiodescrição e interpretação em Libras. Ou seja, se você tem dificuldade de ir ao teatro por ser deficiente visual ou por ter alguma deficiência auditiva, vocês também terão a oportunidade de vivenciar a encenação. Nas quartas-feiras ainda tem uma recomendação de um filme. Manda a recomendação, Gus. Filme muito bom no Cinema São Luís, Rua da Aurora, Conde de Boa Vista, lá no centro da cidade. O Abraço da Serpente, 19:40 horas amanhã. Acho que depois da manhã, não sei se vai estar ainda em programação, porque quinta-feira muda a programação do cinema. Então, para quem não assistiu ainda, é um filme que fala um pouco da relação do homem branco e os índios, né, os indígenas aqui do Brasil, da Amazonia, da Colômbia, na verdade, mas é uma Amazonia grande, né? Então, para quem não assistiu, é muito bom, recomendado chegar lá para o São Luís. Acho que hoje está R$10 o ingresso, está meio caro, deixou de ser tão popular, mas acho que vale a pena. R$10 é caro hoje, sim, é caro sim. Aqui tem uma discussão com uma pessoa que não está no ar, que chegou agora, que está se envolvendo no programa de um jeito... Não vou passar o microfone, não. Não é caro, tá? Só não vai quem não quiser. Já no sábado, às 17 horas, vai ter um evento chamado Melodia de Bodega, em homenagem ao mês da mulher ainda. Então, na bodega do Eduardo, que fica lá na rua Marechal Deodoro, 252, perto da Avenida Norte, e da Agamenon Magalhães, ali no Torreão, vamos ter a participação da DJ Cute, que tá trazendo uma discotecagem de LPs. E aí é ainda nessa pegada, né, de comemoração ou reflexão sobre o mês da mulher. E você tem uma DJ na bodega do Eduardo, um som legal. E no 1º de abril, que ainda não é essa semana que vem, é na outra, mas é bom a gente continuar sempre avisando que é o ato pela cassação da concessão da Rede Globo. Ou seja, a Rede Globo está aí há mais de 40 anos com essa, quase esse monopólio da nossa, das nossas comunicações. E a gente acha que ela já fez demais, já atacou demais a nossa democracia e a nossa cidadania nesse país. E que a Rede Globo já está na hora de perder essa concessão pública de poder estar falando o que quer e impedindo que os outros falem o que querem em rede nacional. O lugar, a convocatória é 1º de abril, né? O dia da mentira, 17 horas. Não é mentira, não, vai acontecer. Rua da Aurora, 1207, lá na Boa Vista, Recife. Então, para quem quiser chegar, porque como vocês sabem, ou não sei se sabem, mas a Rede Globo faz usufruto, utiliza, né, o espaço público, o espectro radioelétrico por onde vão as vias, as ondas eletromagnéticas por onde vai a sinal da Globo, é do povo. É gerido, né, por o Estado, mas é do povo. Então, a gente quer que a Rede Globo, no mínimo, seja perda a concessão para entrar de novo em uma competição, uma concorrência, mas que perca essa licença hoje. Isso. Agora, bora continuar com nossa entrevistada que está aqui. Já tem mais gente no estúdio. Está a Carlinha, que falou agora, que já foi convidada nesse programa, já fez parte do Poeira Criativa, faz parte do Poeira Criativa. Mas vamos, bora continuar com nossa convidada Juliana. Certo, Ju. Então, tá preparada para mais uma declamação ou ainda não, né? Certo. Mas então a gente pode seguir na conversa. Gus tinha sugerido que tu desse algumas indicações de outras poetisas, né, que às vezes a gente tem dificuldade de ter acesso a uma poesia de qualidade que seja democrática, né? A gente tem geralmente acesso a uma poesia de um nível bem restrito, assim, ao longo da nossa história, né? Homens, brancos, de uma classe social bem específica. Então, uma sugestão que você sugeriria, quem estiver interessado ou interessada em conhecer outras poetisas? Bem, eu acho que Marina Colasanti, não sei se muitas mulheres conhecem, acho que ela é de São Paulo também, como Hilda, e são temáticas bem feministas e de uma carga também erótica, assim, que é bem interessante também, eu gosto bastante dela. Tem Marta Medeiros, que eu acho bem legal também, e tem outra poetisa também que eu li algumas coisas dela e achei legal também, é Cora Coralina. É bem legal. Acho que me vem à cabeça essas três poetisas, assim, que na verdade eu posso falar um pouco com propriedade, assim, porque eu já li, enfim. Tantas outras aí anônimas, né, poetisas, nós também, enfim, que não temos nossas coisas publicadas, enfim, que se tem. Mas acho que esses três são três grandes nomes, assim, de mulheres que representariam bem a poesia. Ju, e a pergunta que não quer calar é quando é que você vai voltar aqui ao Poeira Criativa para declamar um poema seu? Quando o convite vier e eu tiver mais à vontade, assim, para recitar algo meu, assim, aí eu acho que eu vou estar bem... Acho que vou estar feliz em voltar e recitar algo meu, assim. Mas só quando eu tiver, assim, devidamente preparada. Acho que a pergunta é meio óbvia, né? Mas então, tá escrevendo poesia ou tá escrevendo, sei lá, literatura, outro tipo de literatura que não seja poesia? Na verdade, eu não escrevo poesias, assim. Tem coisas minhas, assim, que eu já faz um tempo que eu não nem pego, assim, que eu escrevi, tá guardadinha, assim, em casa. Mas, assim, acho que coisas que eu tô lendo agora são bem acadêmicas, assim, às vezes chatas, assim. Sei lá, eu tô lendo Fernando Ortiz, falar sobre o processo de transculturação na América Latina, enfim, coisas bem acadêmicas, assim, acho que seria isso. Respondeu, Gus? Então, só para ver se eu entendi, tu atualmente não tem escrito poesia ou coisas nesse sentido? É isso, que acho que o que Gus perguntou é isso, né? O que tu tem escrito? Isso, acho que tu entendeste o que tu tem lido, mas ele perguntou o que tu tem escrito. se é poesia, se é outros tipos de literatura, etc. Ah, não, eu não tenho escrito nada, assim, ultimamente. As coisas que eu escrevi em alguns momentos, assim, eu acho que... Não sei, acho que a escrita também é muito assim, quando... Não sei, né? Cada processo se dá de uma forma, assim. Quando se está, acho que meio... Como se dá um pouco triste e você quer externar aquilo de alguma forma, eu acho que a escrita, eu escrever, acho que exorciza um pouco aquilo, assim. Mas faz tempo que eu não escrevo nada assim. E aí, tá engatilhado? Pronto, então a gente vai ter agora um último poema, né, de Hilda. Mais uma declamação aqui de Ju. É uma poesia bem curtinha. É do desejo. Quem és? Perguntei ao desejo. Respondeu: lava, depois pó, depois nada. É bem conciso e, enfim, rápido. É assim que tu sente o desejo? Sim, o imediatismo do desejo, da efemeridade, assim. Depois, como ela fala, lava, depois pó, depois nada. Depois foi. É líquido. Eu lembrei de um músico argentino que uma vez pulou de um 9º andar e as câmeras estavam aí, né? Ele pulou numa piscina do 9º andar. Câmeras ao vivo de Crônica TV na Argentina, ele, quando perguntaram, e você que sentiu? Primeiro primeiro vazio e depois molhado. O cara, um estilo parecido, Hilda Hirst, um pouco mais complexa, um pouco mais a fundo, né, com um desejo. E agora a pergunta que a gente sempre faz, né, que eu vou deixar na voz de Teteu, né, que é, ou não? Bom, eu faço, poeira criativa é o que para você? É bem subjetivo e complexo. Poeira criativa. O que seria poeira criativa? Poeira é uma coisa, acho que rápida, que... Poxa, vocês me pegaram. Poderia ter me preparado melhor para essa resposta. Poeira criativa. Então ficou já o compromisso, né? Marcado para as declamações de poemas escritos por Juliana e sua definição de poeira criativa em algum de nossos próximos programas. Isso foi... Poeira Criativa número 8, segunda temporada, segundo da segunda temporada. A gente começa a se despedir porque senão vai ficar muito comprido esse programa de uma hora, já tem estourado o tempo. Obrigado, Ju, por estar aqui presente, por compartilhar Hilda Hirst conosco. Magu, obrigado também por sua presença, a paciência aí. Carlinha, também obrigado. TTU, fala aí, se despede, não sei. Ah, isso é Rádio Aconchego, né? Vai ser 88.1 FM no ar, por enquanto estamos só no streaming em radioaconchego.wordpress.com e vou passar com o Teteu aí. Tchau, tchau. Show de bola, Gus. Boa noite a quem for da noite. E se a gente estiver na reprise, tenha um bom dia. Então foi maravilhoso estar com vocês novamente. Ju, quer dar um tchau, um boa noite também, se despedir? Agradeço a Gus e a Rafael, a Teteu, para os mais íntimos ou não, pelo convite e pelo compartilhar dessa minha paixão por Rio, daí pela poesia. Enfim, boa noite para todos aí. Beijão. Tchau, beijos para todo mundo. Foi lindo. Espero voltar mais vezes. Isso foi Poeira Criativa número 8. Até a próxima. Condena al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay. como para lo poco mío, te soy sincero. ¿Me oíste, güey? Yo, guerrillero, oh. Guerrilla firma que no todos somos corderos. Se llevaron mi padre y me quedé rezando. Se llevaron mi madre y me quedé rezando. Vinieron por los niños y yo dije basta. Basta, basta, señor. Hoy cambié cruz por la metralleta. Jesús me lo dijo, mi palabra es esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal. ¡Qué arde! Para el Apolo mío, te soy sincero. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Yo, guerrillero, oh. Guerrilla firma que no todos somos corderos.